Eu te curto uma deposição. Section complete the procedure and contact now tower 118.6. 118.6. Tower Eurobound 0835. Good afternoon. 10 miles final. 0340 Yodemar. Report your auto marker. We call you auto marker, you're considering. Sente, a curva é a mesma do tráfego anterior, então mantenha a ponto de espera, ok? Como é estabilizado, apenas confirmando no 0 1 6. Afirmativo, vamos nessa ajusta. Obrigado. Boa. Controle Salvador, Xanema aí a 310. Xanema 310, contato com radar na decolagem, sube e manter o 350 seria pouca. 350 seria pouca. Dan 3662, chama o centro Recife, 12545, alternando 2685. 2545, alternando 2 6 2 6 2 6. Afirmativo. Pessoas a bordo? 1-4-0. Gente, 1-4-0 a bordo, altímetro 1-0-6, táxi via Índia e Alfa no ponto de espera torre 1-8-6, bom voo. Para o táxi Oxané 6201-1-7 POB 3h45 Guarulhos. Gente, 1-7 a bordo, altímetro 1-0-6, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-8-6, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera torre 18-6, Oxané 6201, boa. Lima tem o TAN 384. Gente, passa a dona completa final 2186. 2186, boa noite, web 6748. Salvador, boa noite. Web 6746, final da 120, baixar a travada, me chamando. Agora fica nem ver 6746. 36, chegada bom. Web 6748, nacional. É, afirmo, Web 6748, final baixar a travada. Afirmativo, aguardando pista livre. Roger, taxi via Alpha, report before Juliet. Via Alpha, we'll call you before Juliet, 083. Web 6748, autorizado pouso, pista 10, 110 com metros. Pouso, pista 1 a 0, Web 6748. Pista 3858, 198 agora, aos 4.6. 198, 3858, boa noite. Salvador, boa noite, 3858, 2000, peço. Vigilância, 3858. 358, alguma pro direto? Não, pro direto não tem, não. Tem um nível restrito, senhor, 350. 350 restrito, aguardando aí. Qual que é o prototipo? Autorizado Momo da presente. Presente Momo, 358. Afirmativa, após companhia nem matéria. Approach in Juliet, Europa 083. Europa 083, taxi via Juliet Gate 10. Juliet Gate 10. Chame Recife em 1, 2, 5, 4, 5 2, 5, 4, 5, 6, 3, 0 6, 3, 1, 3, 2000, livre elétrico, ponto estabilizado. 2000, livre elétrico, ponto estabilizado, 3, 1, 3. Salvador, boa noite, Web 6748, lembrou o pista. 6748, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, Web 6748. A Lima tem 6201. 748, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette pro 3, vai pedir 6748. Oi, chame Recife em 12545, restrição 330, por favor. 2545-330-358. Controle, boa noite, 85827, passaram 1500. Confere vigilância. Oi, boa Nela, presente? Da El Livre. Já não, autorizando, 57. Puxa, 6201, decolagem autorizada 10, vento é 130 graus, 8 horas. Puxa 6201, decolou 52, controle 198, bom voo e boa noite. 198, controle Salvador, boa noite e um bom trabalho. Controle Salvador, uma boa, Puxa 6201. 6201, no vigilante. Zero. Controle, o Xana 6201, quando possível, poderia voar por onde? Dael? Pode. Dael na proa 6201. 227. Chama Recife, 251, solicitando o mesmo. Fique, desça para 4 mil na chegada. 01, chame Recife em 1251. 251, boa. 6201. Chanel 6393, interceptando o localizador. 6313, boa noite. Repórter passando externo, baixar travado. Autorizado o pouso, altímetro no 0 no 6, o vento 120 graus com 62 de nós. Roxa 63 no 3. 63 no 3, no solo 02, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa e Juliette para o 05, 63 no 3, mantém a sua escuta? Pode manter a minha escuta. Tá ok então, Alfa e Juliette para o 05. Porto 209, desce para 2000 na Flor de Luna e corte estabilizado. 2000 na Flor de Luna. 3 estabilizado. Rono 604, recusa para 200 de volta. 2009, gente, Rono 604. E04 manterá a proa limitada pelo lote 61, para 3. Mantendo a proa limitada pelo lote 61, para 3. Boa, 604. boa intercepta nessa proa em descida para 2000, informando estabilizado. Para 2000, informa estabilizado. 2000, esse cara está estabilizado, então vou me interceptar.